caminhos sem saída. Até que me perdi, sozinha, sem saber de que dor pintar a minha vida. Eu não sei, sei de fugir, ou mordeu a sol. Já não há nada de novo aqui, debaixo do sol. Pois é, assim ficamos então aqui com esta primeira música, o Anzol da Rádio Macau, e vamos então dar continuidade até à nossa entrevista. Depois vamos então ter aqui o Mary e a Dani, ou melhor, o Dani e a Mary, assim é. Vamos estar então todos aqui à conversa, a falar então das músicas dele, vamos escutar as músicas deles e por aí fora. Vocês já sabem o que é que se é dar então palpites, aproveite e vá ligando. Não sabe o número, é este. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. É esse mesmo. É só ligar para cá então e também deixar uma pergunta para lhe fazerem, ok? Vamos então continuar com mais uma musiquinha essa que vou dedicar a todos os imigrantes, esses que já estão de partida. E ontem parece que foi um caos aqui nas estradas de França para partir então para de férias para Portugal. Tudo em alerta vermelho e até mesmo pretinho, exatamente, principalmente numa estrada que por acaso estive a ver as notícias na A7, em que estava um caos na estrada. Mas desejo então a todos que já foram de férias umas boas férias, façam cuidado. Quem ainda vai em viagem, bom devagar para chegar depressa, bom devagar. E vamos dedicar esta música à Fúria do Açúcar, e eu gosto é do branco, quem é que não gosta? Esta é para todos vocês imigrantes que vão em viagem. Bora lá, vamos a isso. O amor anda no ar. Na primavera os bichos andam no ar. Na primavera o pólen anda no ar. E eu não consigo parar de espirrar. No verão os dias ficam maiores. No verão as roupas ficam menores. No verão o calor bate recordes. E os corpos libertam seus suores. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida, qual é que é? Na escola havia a se abrir. No outono passo a noite a tossir. No outono há folhas sempre a cair. E a chuva faz os prédios ruir. No inverno o Natal é baril. No inverno ando engripado e febril. No inverno é verão no Brasil. E na Suécia suicidam-se aos mil. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Eu gosto é do verão, de passearmos de prancha na mão, saltarmos e rirmos na praia, de nadar e apanhar um escaldão. E ao fim do dia, bem abraçados, a ver o pôr do sol. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Patrocinado por uma bebida qual é querer. Qual é querer. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. E assim ficamos então aqui com esta musiquinha dedicada então a todos os migrantes, esses que vão em viagem para Portugal continental, já sabem, bom devagar para chegar depressa, ok? E vamos então dar início então aqui ao nosso amigo e ele com os pedidos musicais, como sempre o nosso grande ouvinte, o Carlos Rolo, ele que me já mandou uma mensagem, diz ele, estou à escuta diretamente do Cap Dadge, a espalhar a magia da Rádio Arc-en-Ciel. Passei uma música dos Chutos para dedicar aqui aos amigos e família Torres de Belinho City. Belinho City, que é, para quem não conhece, é a freguesia mesmo ao lado de Antas, Sampaio de Antas, em Esposende, no distrito de Esposende. Ou melhor, no distrito de Braga, no concelho de Esposende. Fica ali, é os nossos vizinhos belinhotos. Então para eles um grande abraço, obrigado Carlos, um grande abraço para ti também e para toda a tua família. E vamos, ele pede então uma música dos Chutos, não disse qual, então eu tenho aqui uma à mão, que por acaso é Os Contentores, é essa mesmo. Vamos então ficar com esta música, obrigado Carlos, um grande abraço para todos aí aqui na escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Bora aí. outro mundo. Voltar a zero num planeta distante, memória de elefante, talvez. Um outro mundo. E ficamos aqui com esta musiquinha para o pessoal de Belinho e para a família Torres. Esta música então que foi dedicada do nosso amigo Carlos Rolo. Ele que dedicava, diz ele, estou a espalhar a magia da Rádio Arcanciel. Passei uma música dos Chutos para dedicar aqui aos amigos e família Torres de Belinho City. Então vocês ficaram surpresos. Não fiquem. Não fiquem surpresos, pois o Carlos Rolo e a Rádio Arcanciel gostam de proporcionar momentos destes assim felizes. É isso mesmo. Vamos então dar continuidade com mais música para você que está aí desse lado. Já sabem, se quiserem participar, até vocês, Belinho. Belinho City, se querem participar, ligue este número e participe também. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. É isso mesmo. E agora vou ver vocês, mas vou ali para o lado, vou para a janela. Vou ver vocês da janela. Por isso, meninas que estão à janela com o HF, cá vamos nós ser vistos todos uns pelos outros. Bora lá. Arc-en-Ciel Orléans. Ai, a menina que está à janela. Olha, eu também estava ali à janela e já estava a fumegar. A fumegar não, eu não fumo, deixei de fumar, já faz um aninho. Estava a fumegar, era de calor. E a coisa aqui já fumega com Latina América. Conhecem? Já fumega. Latina América. É esta. É esta. É esta. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. É isso mesmo, sejam bem-vindos ao programa O Mais Vale Pedir. E dentro de um minutinho, deixem-me só ver aqui. Eu não gosto de enganar ninguém. Vamos então, é um minutinho, apenas então, para depois então ficarmos aqui, estarmos aqui falando com o Dani e a Mary, eles que já estão então prontinhos. Vamos apenas escutar aqui uma musiquinha que é de 2 minutos e 38 segundos, Trova do Vento dos HF, e depois então iremos estar em entrevista com eles aqui, ok? Vamos estar aqui a conversa, a falar deles, pelo menos estas duas novas músicas deles, espetaculares. Eu acho que uma tem bem potencial para ser aquela música de Brão. Boate Azul, mas vamos conversar mais logo sobre ela. Então vamos ficar aqui com Trova do Vento que Passa dos HF, e depois então o Dani e a Mary. Bora lá. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. E o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Sì. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. Pois é, pois é, agora sim, parece que já estamos então aqui com o Dani. Dani, olá, muito boa tarde, e a Mary também. Olá, boa tarde, Rui. Boa tarde, deixa-me só dar aqui mais somzinho para que saia melhor então em antena. Assim, acho que assim já está a sair bem. Você escutou-me bem, certo? Sim, isto é muito bom. Está a escutar bem, Dani? Dani, estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Ah, ok. Bom, vamos começar a ver as perguntas. Antes de mais, muito boa tarde. Obrigado por terem aceito de estar aqui em conversa connosco, aqui no programa Mais Vale Pedir na Rádio Arc-en-Ciel. E agradeço a vocês, então, por estarem aqui. Vamos aí, então, começar. Quem é a dupla Dani e Mary? Olha, a dupla somos nós, quer dizer, sou eu, Dani, Dani sempre mordido pela música e presente aqui hoje contigo e nesta nova história, nesta nova missão musical. E aqui ao meu lado está aqui a Mari. A Mari também, que há anos que canta já com o Dani e que estamos muito contentes de estar presentes hoje com vocês na rádio. Isto vai ser muito caricato. Eu tenho aqui muitas perguntas sobre a vossa carreira, o vosso início, sobre o vosso processo criativo, sobre lançamentos e sucessos, relacionamento entre a dupla, pessoal e bastidores. Eu não sei se vamos ter tempo para tudo, mas eu vou-vos fazer algumas destas perguntas, aquelas que eu achar que são mais importantes. Então, como é que se conheceram? Olha, isto nós conhecemos à volta daí alguns 18 anos mais ou menos atrás. Foi numa banda que as nossas vozes cruzaram. E depois eu acho que aquelas duas vozes juntaram-se e olha, até hoje nunca mais se deixaram, nunca mais deixaram de estarem nos palcos juntas. E foi aí que formaram já uma dupla. Não com este nome, não, que não, não foi dupla. Nós começamos isto há 18 anos, foi numa banda. Tínhamos os músicos atrás e nós estávamos na frente, não é? E éramos os vocalistas do grupo. Oh, okay. E andemos assim há vários anos. Foram quatro anos que andemos assim em palcos. Depois abandonemos o grupo e foi aí que nós montamos a nossa primeira dupla, mas era a dupla de baile, que chamava-se Batupé, aqui na região de Paris, e pronto, e andemos uns 14 anos mais ou menos assim. Animar festas, bailes e também eventos. Tipo casamentos, batizados, aniversários. Andemos por todo lado, por toda a França e algumas vezes em Portugal também. E olha, até foi aí que nós nos conhecemos contigo, tivemos aí também para vocês animar. Exatamente, eu conheci então o Dani e a Mary, agora a dupla deles tem esse nome, foi precisamente aqui na sala dos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel e eu gostei muito deles, da voz dos dois. Obrigado. E por isso vos guardei para conversarmos e foi desde aí, e não vai há muito tempo então que se deu então, depois que vocês têm a vossa página de Dani e Mary. Pois foi. Não vai há muito tempo que isto agora, este novo projeto agora já começou há ano e meio, mais ou menos, porque parece que não, mas ainda leva algum tempo a preparar as coisas e organizar certas coisas. Já há um ano e meio que andamos a trabalhar e que trabalhamos neste projeto. E então nós quando estivemos com vocês aí, praticamente foi nas últimas festas que nós fizemos, os últimos bailes, vamos dizer, mas é mais assim, foi mais os últimos bailes que nós fizemos, vocês fizeram parte desses últimos que ainda tiveram ainda essa sorte de dançarem ao som do batupé, como se diria, mas agora o batupé faz de contas que está em stand-by, como se diz, não é? O batupé está a descansar agora. Estão a descansar, estão a descansar para dar lugar para onde. Há 15 anos estavam a tocar, é normal. E então agora este novo projeto, este novo projeto, pronto, não foi história para nós, acho que era importante de fazê-lo agora. Eu acho que é um novo começo, mas um começo com mais profissionalismo agora. É isso, a gente queria se confrontar mais assim, a mais um nível mais profissional. Ah. Ora bem, então como funciona o processo de composição? São vocês que compõem? Tem alguém que ajuda a compor as músicas? Já sabemos que temos a País Real, que é a vossa produtora. Sim, temos a País Real que está a trabalhar connosco, que nos está a ajudar muito, está a trabalhar para nós. Eles é que nos estão a pôr à luz do sol, como se diz, não é? Eles estão-nos a pôr agora à luz do sol, semeamos juntos uma grainha que está a ganhar raízes. Eu acho que está a ganhar raízes do que nós temos a ver e que temos a ouvir. Eu acho que os ouvintes estão a gostar. Estão a gostar e já ouvi dizer que até ainda só lá vão três semanas e algumas pessoas já estão a pedir mais. Já, pois é que estas duas músicas eu já estou farto de escutar, tanto o Bota Azul como eu e você, acho que é assim, eu sem você, eu já preciso de outra, temos que lançar outra aqui na Rádio Arcancel. Então comecem a escrever, a pensar. Mas bom, vamos. Sim, diz. Essas duas músicas são dois covers que pronto, são músicas que têm compositor, autor e compositor. Uhum. Tivemos inspiração nessas duas músicas, tanto a Marie como eu, porque cada uma delas. O Bota Azul tem aquele toque assim, um bocado de saudade, aqueles toques, aqueles acordes, aquele tipo de música que lembra assim saudades ao pessoal. E depois Eu Sem Você, para mim, eu acho que quer dizer tudo, mesmo se não é o título, a música principal, é a que nos vai identificar mais, porque, como eu disse há pouco, as nossas vozes já estão a trabalhar juntas há 18 anos. E eu acho que, por exemplo, hoje o Dani cantar sem a Marie não pode ser. Quer dizer que então não dá Eu Sem Você. Por acaso tenho aqui uma pergunta. Que se já pensaram em seguir a carreira a solo? Já vi que não. Acabaste de me responder. Não. Já lá, como te disse agora, bom, já lá vão tantos anos e eu acho que, pronto, estas duas vozes estão, por enquanto, estão programadas a trabalharem juntas. E trabalham muito bem. E só está no princípio. Exatamente, por isso. Só que são perguntas, sabes? Eu tenho que fazê-las. Curiosidade. Normal. Curiosidade. Bom, vamos então a outra pergunta. Esta, já tiveram alguma briga por causa de alguma música de dizer, eu não gosto dessa, eu antes quero aquela? Por acaso nunca tiveram assim brigas? Não, para agora ainda ninguém nos disse. Pronto, para outra, não? Sim, há sempre aquela preferência, uma mais uma do que outra, mas por enquanto ainda ninguém disse, não, esta não gosto, esta não gosto, não. O pessoal. A gente estão a gostar das duas. São dois tipos diferentes e pronto. E agora o que interessa é divulgar e andar para a frente com estas duas músicas e depois ainda vai haver mais trabalhos. Prometido. Como é a vossa reação depois de verem que as pessoas estão a gostar de alguma música vossa? A gente adora. Claro. Mas como é que se sentem? Eu sei que deve ser difícil de responder, mas eu imagino, se fosse cantor, eu acho que nem dormia. Eu aí tanta gente que gosta de mim. Pelo menos eu penso assim. A gente não estava a pensar que tanta gente assim nos visse em pouco tempo no YouTube e nos outros também canais. Não, é sempre aquela coisa. Isto é assim, É verdade que nós já cantamos há muito tempo, e depois há sempre aquela gente que vem até connosco, que nos abraçam, gostamos muito, é muito bom, está bem. Agora, mas nesta nova história, há outra sensação ainda. Quando nós, verdade, conforme disse agora a Marie, eu nunca pensei também que desse um pulo tão grande desde este princípio. O pulo já não é, já está bastante grande. É por isso que eu falei daquela grainha que está a ganhar raízes. Porque já sabemos que já anda por França, já anda por Portugal, já anda por outros sítios. Caso não saiba, já chegou ao Brasil. Já. Está a pegar mesmo. Já passou por outro lado do Atlântico. Pronto, e já passou, eu sei que já passou para o outro lado do Atlântico, é verdade, que já me disseram que até já estão a ouvir a nossa música, mesmo no Brasil, e já estou ao corrente disso. Já tivemos também um contactozito de uma rádio também lá no Brasil, que já nos disse que estão a gostar muito desta versão. E pronto, e é verdade que dá aquele sentimento, aquece o coração quando uma pessoa está a ouvir as nossas vozes e a nossa música. Pronto, estamos assim. Ligamos a rádio, está o Rui ou outro qualquer, não interessa, mas está um locutor qualquer. E pronto, agora vamos ouvir o Boate Azul do Dani e Marie. Pronto, olha, dá aquela comissão, dá aquele calor no coração. E enquanto houver isso, nós vamos fazer mais para vocês todos. Ainda bem. É isso que esperámos de vocês. Temos então aqui mais uma pergunta. Aliás, temos muitas. Com quem ainda sonham fazer, por exemplo, uma parceria com alguém, algum outro cantor, um artista? Tenha sonho. Olha, a parceria, por enquanto ainda não está nenhuma parceria. Não está nenhuma parceria feita, nem combinada, nem por enquanto, não, nada. Agora, a única coisa que eu posso dizer é que nós temos um padrinho no meio da música, temos um padrinho, porque foi assim que tudo começou. Eu sei que tem. Tu já sabes que nós já falamos, já sabes quem é, nós temos um padrinho, verdade? Posso falar nele. Sim, eu vou falar dele mesmo com muito prazer, porque se não fosse ele não estávamos talvez aqui hoje, quer dizer, não estávamos a falar juntos, que é o Jorge Amado. Jorge Amado, pronto, uma conversa assim com ele, que acendeu aquela luzinha, que deu aquela vontade, aquele... Pois, para a gente ir para a frente. Aquela força para passar o passo. É o tal empurrão quando tu empurras a moto sem gasolina, ela não pega, mas quando metes uma gotinha, basta uma gotinha. Não, olha, a gasolina foi ele. Ela dá lá o sinal. E eu agradeço-lhe agradecemos-lhe mesmo muito, porque foi verdade que é graças a ele que foi aquele pulo que nós demos para a frente e pronto, olha, e começou esta história. O que podemos esperar então do próximo projeto? Isso ainda está a cozinhar, não é? Pelo que eu disse há pouco, ainda está a cozinhar. Sim, então estamos agora, foi o que nós dissemos. Temos uns temas, já temos aqui alguns temas que estão também escrevo. Mais ou menos. Já estão. Sim, escrevi. Agora o próximo tema será da minha autoria, da minha composição também, e será mesmo a minha cor. A nossa cor, minha cor, escrevida por mim, bom, por isso que estou a dizer minha cor, mas vai ser mesmo a nossa cor, e vai ser, os arranjos todos serão feitos pelo o Zé Carlos Monteiro, que está em Portugal, que é uma pessoa que percebe exatamente o que nós queremos, e o que nós temos à espera de resultado da música. E então vamos um musical, pronto, um instrumental já está prontinho. Já está mesmo prontinho, agora falta só meter as vozes e já está aqui outra que está quase pronta a mandar, já a sair quase. Então, quando chegar-me, penso, qualquer dia já há mais novidades. Ok, mais que... Bom, projeto está tudo... Eu sei que tu tocas, aliás, ouvi-te a tocar órgão ou piano, lá como chamas aquele instrumento, tem teclas, para mim é um órgão. Com que idade começaste a tocar tu? Olha, a primeira vez que eu pus as mãos no teclado, eu tinha a idade de 5 anos. 5? 5 anos, quando eu mexi no meu primeiro teclado. 5 anitos não era grande coisa. Não, eras pequeno, tinhas só 5 anos. Estás a ver? Era um pouco ruxo. E era aquela canção, Adeus Maria, que vais para o mar. Estás a ver? Não sei se estás a ver qual é essa música. Olha, foi o primeiro tema que eu aprendi a tocar, foi este. Completo? Como? Aprendeste a tocar, mas completo. De princípio a completa, completa. E depois, porque eu com a idade de 5 anos estava aí em Portugal, e depois é que voltei para a França. E então depois, pronto, aquele bichinho ficou cá. E depois comecei mesmo a tocar. E depois comecei as bandas com a idade de 14 anos. Mas não estudaste, não foste para uma escola de música estudar? Não. Nunca não. Estudaste? Nunca estudei música, nunca, é tudo de ouvido e tudo. Aí é que são eu considero os músicos de ouvido melhores do que músicos da escola. E para mim, na minha opinião, eu considero-os muito melhor. Olha, a única coisa que te posso dizer é que se estivermos a tocar ao ar livre, que o vento leva os papéis todos, não há problemas, a música não para. Exatamente, é isso que eu gosto de ver depois. E a Mari, com que idade começaste a cantar? Porque eu até não te vi a tocar, só te vi com o microfone e a cantar. Eu comecei a cantar no quarto. Eu canto na casa de banho, mas é só quando criança. Era criança. E depois fui para o palco as primeiras vezes, com muita timidez, não é? Timidez. Foi no colégio, quando comecei a cantar mesmo ao público, e depois no liceu, e depois comecei a ter aulas também, a aprender a ceboar os papéis, mais canções clássicas. Ceboar os papéis, não vais esquecer a letra. sim, não foi também, não aprendi as notas, essa coisa toda, mas não, foi também aprendi, mas foi música mais clássica, e depois é que fui para a música portuguesa muito mais tarde. Mas quando... Rui, foi eu que lhe ensinei toda a música portuguesa. Pois, eu era o que eu ia lhe perguntar. Ela foi ter músicas de canto, mas para a voz ou para aprender letras? É diferente. Há pessoas que vão ter música de canto, mas é só para saber como utilizar as cordas vocais e por aí afora. Sim. É isso. É por isso que estás a ver. Podemos, ainda certas coisas, não podemos ir muito longe no que nós temos a preparar, porque haverá surpresas. Ainda vai haver surpresas. Nós não vamos ficar fechados assim num género de música, estás a ver? Não vai ser só um tipo de música. Nós vamos assim fazer várias músicas, várias cores. É. E então vocês verão um pouco mais tarde também, depois algumas coisinhas e tipos de músicas que também podemos cantar, mas mais assim puxadas talvez para o não todas, porque a nossa alma é o alegria e saltar no palco, energia, força. Mas tipo música também prima, música baile, vocês. Essas coisas assim. Música popular, de certeza. Mas de vez em quando lá virá uma, certas coisas diferentes. Uhum. Qual é a maior qualidade que a Mary vê em ti e o Dani vê na Mary? O Dani, qualidade boa. Ele é um excelente músico e canta muito bem também. É muito profissional. Não, Rui, é verdade, ela está com vergonha de dizer, mas vou dizê-lo eu, como diz assim, ninguém pega com ninguém. Olha, eu sou muito, muito, muito chato na música. Eu imagino. Eu gosto. Se fosse como eu sou, era muito chato. Não, eu na música sou uma pessoa que tem que. As coisas têm que estar mesmo direitinhas. Senão, para mim, não dá. E a Mary? Bom, isso é o que ela não quis dizer, mas o que é que tu vês na Mary? Olha, o que eu vejo nela, é que, olha, é a minha gasolina. Ela até, eu até te vou dizer mais, ela tem um buzeirão. Ela deu a minha gasolina, porque ela, é verdade que ela tem, ela dá muito, muito, muito energia quando está no palco. E pronto, eu adoro isso. E é por isso que estou a dizer que, por enquanto, o Dani igual Maria e Marie igual Dani, não, as duas vozes sozinhas, por enquanto, não há hipótese. Eu também estou a ver, sinceramente, não estou a ver o que é que ia dar. Mas, bom, vamos mostrar aos nossos ouvintes. Vamos mostrar o que é uma bela de uma voz, uma boa dupla, Dani e Mary, com o tema musical Bota Azul. Vamos então escutar agora, ok, Dani? Força! Bora lá. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com a boate azul dos nossos amigos Dani e Mary. Ainda continuam por aí? Ainda estamos aqui, ainda deixa estar, não saiam. Eu estava a receber aqui uma outra chamada que é de um ouvinte, o Nuno Faria. Acalma-te, Nuno, já passámos a tua chamada, ok, Nuno? Entretanto, vamos continuar aqui a entrevista, né? Apenas mais duas ou três perguntinhas ao Dani e à Mary. Ai, isto é cada pergunta. São um pouco pessoais, meu irmão. O que vocês fazem nos momentos de folga? Contem lá um pouquinho sobre vocês já, sem cantar, sem dançar, sem tocar. O que é que vocês fazem quando nem cantam nem dançam? Olha, quando... Por exemplo, eu trabalho nos chantiers, eu sou um trolha. Pronto, nós quando não fazemos, quando nos temos no palco, eu até para ser franco, não estou no palco, mas estou a pensar nas músicas, estou a pensar agora, neste momento agora, estou com muita, a minha cabeça está muito naqueles temas novos que eu quero, aquelas músicas, e depois chego a casa... quando eu chego a casa falo com a Maria e digo assim, olha, pensei nisto, o tema deste, olha, vamos cantar isto, vamos falar disto e daquilo. Pronto, olha, passemos mais ou menos praticamente agora ultimamente os dias assim. Depois, saindo disso, olha, nós somos duas pessoas normais e fazemos como toda a gente, olha, por enquanto vamos trabalhar de manhã e come-se e bebemos água como toda a gente. Ah, eu não bebo água. Não fazemos nada de particular. Eu não bebo água. Nem mais, nem menos. Bom, então, vamos à próxima. Ah, diz? Não podemos, não, temos que dizer água, não podemos dizer outra coisa. Tu podes, parece mal. Podes dizer cerveja, desde que se beba com moderação. Alguma, pronto, então, uma cervejita daquelas e alguma chouriça de vez em quando. Durante... Olha, em breve em Portugal, agora nas férias. É, era isso mesmo que eu te ia perguntar. Onde é que vai ser o vosso show? Sim, nós vamos, eu sei que tu já sabes. Eu sei, já vi na net e já vi que tu e é no dia 10 de agosto. Lá. E é no dia 10 de agosto. Tu disseste que estavas lá sem falta. Pronto, nós temos, é verdade, nós fizemos a nossa primeira entrevista há pouco tempo, foi praticamente há uma semana e meia, duas semanas. Estivemos com a rádio Terra de Lanhosos, Portugal. E então, olha, aconteceu que, pronto, quem nos estava a fazer a entrevista. Adorou o nosso trabalho e disseram que não podiam fazer a festa sem nos convidar também, e foi mesmo feito mesmo na última da hora. Convite feito, organizado, pronto, e agora vamos estar tão pouco dizê-lo que agora que vamos então festejar em grande o 6º aniversário da Rádio Terra de Lanhosos em Póvoa de Lanhosos, dia 10 de agosto. E vai haver vários artistas, vamos ser mais. Mas tem uma hora. E nós não vai ser uma hora, Rui, porque como são mais ou menos uns 30 artistas a cantarem. Sim, mas aquilo tem uma abertura, não abre, é, por exemplo, começa às 4 da tarde, começa a que horas? Sim, começa à tarde, há uma parte que vai passar à tarde e uma parte vai passar à noite. Ah, e okay. Então nós temos previsto já às 23, na segunda parte e na segunda parte da noite também. Ok. É que assim eu já sei o horário, já sei a que horas posso ir mais ou menos, senão vai ser um dia muito longo. Mas eu quero estar lá então para vos ver. E nós vamos estar às 23 horas e vamos fazer os nossos dois temas, porque é mais ou menos dois a três temas por artista, não é mais, porque há lá, são mais ou menos 30 artistas a cantar e pronto, toda a gente tem que ter o seu lugar, não é? Claro. Agora, a pergunta mais difícil de todas, que é a última. Se não fossem cantores, o que é que seriam? É difícil, não é? Eu sei que é difícil. Podia ser outra coisa, artista, mas de outra maneira, talvez de outra forma, mas artista mesmo. Olha, Rui, para mim, da minha parte, eu acho que se não cantasse, eu não deixava o teclado. Não deixava o teclado. Eu acho que tu continua. Sim, eu também de ti acredito que continuasse a ser músico. Agora, Mary, o que é que tu ias fazer? Eu sou muito criativa, portanto, acho que, não sei, outra arte, outra parte da arte, não sei, desenhar, escrever. Mas não massacres a tua cabeça, nós preferimos que tu cantes. Nós preferimos continuar a cantar, continuem essa lindíssima dupla, continuem com a música portuguesa principalmente. Obrigadinho. E continuem a mandar as músicas aqui para a Rádio Arcancel. prometido. Olha, e eu faço já uma promessa já mesmo agora, que quando for, quando tivermos o nosso primeiro, o nosso novo tema, não sei quando, ainda não tenho data nem ideia, mas quando tivermos o nosso novo tema, não será assim. Vamos vir até contigo e falamos do nosso tema aí na Rádio Arconciano. Ok, está combinado. Fica combinado, Rafael. Fica combinado. Então, muito obrigado aos dois por estarmos aqui à conversa. Obrigado a nós. E desejo-vos o melhor do mundo, no mundo da música. Obrigado. E pronto, e vamos ficar então por aqui, ok? Fica assim. É, vamos ficar. Obrigado. Mano, vamos ficar sem a vossa segunda música. Tenha lá. vamos já terminar a chamada e tudo, mas vamos ficar então aqui com a segunda música do Dani e da Mary, que é o tema musical Eu Sem Você. Então, muito obrigado, grande abraço aos dois, beijinhos e. Tchau, abraço, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau, e vamos então à música. Bye, bye. Meus dias sem te ver são difíceis de viver. Feito louco na cidade com saudades de você. Durmo em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar. É uma pena que você não consegue entender meu jeito louco de te amar. Sem te ver, dá vontade de morrer. Eu estou enlouquecendo, estou bebendo para esquecer. Não sei nem me cuidar. Longe de você não dá. É uma pena que você não consegue entender meu jeito louco de te amar. FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com este lindíssimo tema do Dani e da Mary. Eu Sem Você, estas duas músicas espetaculares. Mais uma vez, obrigado a eles, esta lindíssima dupla, por estarem aqui com as músicas e em entrevista também. Então, muito obrigado aos dois. Vamos à continuidade da música. A próxima, que é dos Amor Eletro, da Marisa Liz. a máquina. Bora. E já tem então aqui um ouvinte que ele estava mortinho porque eu atendo essa chamada. Bora lá. porque este amor é teu. Eu já só vou amar. Que bom, não acabou. A máquina acordou. Atira-te ao mar e diz que tem Ferrari. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Deixaste a mão. Já estou farto de pensar em ti. Tens uma mania que até dá dó. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Vou dar o mar feito de um cão. Na choque nem barbicão. E eu nem sou. Queres é um cantor. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me. Estamos nós novamente, com mais pedidos musicais, é esse mesmo. Então, antes de mais, mandar um grande abraço a este grande amigo que ligou para cá, o João Alves. Um grande abraço para ti, uma beijoca à Márcia, à menina também, à tua filhota, uma beijoca para ela também e a toda a tua família, já agora ao teu cunhado também, ao Ernesto e à dona Paula. Beijocas, senhor Alves, um grande abraço e agora sim vamos ao pedido musical. Ele pede então, Tony Carreira, uma música do rap ou então a música do Beidinho. e eu andei para aqui à procura e andei às aranhas e a única música do Belinho que encontrei é esta que vamos então escutar. Tony Carreira, o homem que hoje sou. Se não for esta, Márcio, pode ser mesmo a Márcio, mas tu também, João, liga-me novamente e se conseguires até me enviar o link, melhor ainda, podes mandar por mensagem ou através do Facebook, como quiseres, porque eu não, pelo nome que procurei, não encontrei a música do Belinho. Não tenho esse tema Belinho de Tony Carreira, isso não existe. Mas eu penso que será esta a música que tu me pedes. E queres dedicar então esta música ao Rui Regado de Esposende. É o meu vizinho. Rui Regado, para ti também um grande abraço. Obrigado por estar aí na companhia do João Alves, escutando aqui a Rádio Arcancel. Então, muito obrigado a todos vocês por aí. Vamos ficar então com esta música, Tony Carreira, o homem que hoje sou. Se não for esta, João, podes então enviar o link da música que queres ouvir através das minhas redes sociais, que tu tens então acesso a isso, ok? Grande abraço para os dois e vamos à música. No teu rosto contam tudo ao pormenor, tantas as batalhas que tu travaste por nós para podermos ter uma vida melhor. Para mim é um lutador, confidente e sonhador, o meu melhor amigo, o meu amor maior. De todas as conquistas conquistaste por nós, eu hoje mais que nunca dou valor. Eu agradeço tudo que hoje dou a ti e às memórias que contigo eu vivi. Devo a coragem e o amor à tua luta, à tua dor e a tudo que contigo construí. Devo a ti.

Pois é, assim ficamos então aqui com esta música de Toy e a cerveja no congelador. Um pedido musical que chegou então da parte do nosso grande amigo e ouvinte, o Nuno Faria. Grande abraço para ti, Nuno. Ainda não vi o vídeo, mas vou ver, tem calma, eu ainda vi. Então vamos dar continuidade a mais um pedido musical. E chega-nos da parte do nosso locutor. Exatamente, ele também é nosso e é locutor. É o Lourenço. Deixa-me ver se eu consigo ver aqui os teus horários. Lourenço, onde está o Sr. Lourenço? Eu aqui à procura do Sr. Lourenço. Lourenço, acho que faz já a quarta-feira, não é? A música, não, deixa-me vir aqui. Onde é que está o nosso Lourenço? Ah, está aqui. É, ele faz já a sexta-feira, O Sr. Lourenço faz o fim de semana à porta. E é das 9 ao meio-dia. É isso mesmo, Sr. Lourenço. Nosso amigo Lourenço, locutor aqui também na Rádio Arcanciel, todas as sextas-feiras, com vocês aqui. E quando eu penso que ele também satisfaz pedidos musicais, não é? Com o fim de semana à porta. É, ele ligou para cá e fez então também um pedido musical e quer dedicar então a música para toda a sua família, para todos os locutores da rádio, para toda a equipa da rádio também, e ainda ao seu amigo jardineiro, Sr. Bessa. Esse mesmo, Sr. Bessa, que tenho quase a certeza que está na horta. Obrigado ao Sr. Lourenço, grande abraço para ele, e vamos então ficar aqui com a próxima música, que é de Paulo Gonze, Deite Quase Tudo. Eu não tenho nada ao Sr. Lourenço, mas qualquer dia dou. Quando nos encontrarmos, dou um abraço. Então, vamos lá à música. Obrigado, Lourenço. Grande abraço para ti. Thank you. le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, assim ficamos então aqui com Deite Quase Tudo, esta grande música que eu dediquei então para o Lourenço, aliás, o Sr. Lourenço que dedicou para toda a sua família, todos os locutores da rádio, todo o staff, e ao Sr. Bessa. Obrigado, Lourenço, um grande abraço para ti, e já agora muitas boas emissões para ti, todas as sextas-feiras, das 9 ao meio-dia, com o programa Fim de Semana à Porta. Infelizmente, mas é mesmo infelizmente, eu não te consigo escutar. Como vocês sabem, eu trabalho sempre no subsolo, e nem há internet e nem apanha rádio, por isso, infelizmente, não te consigo escutar, a não ser por os podcasts que o nosso grande amigo, o Florent posta depois então na página dos podcasts da Rádio Arc-en-Ciel. Mas bom, um dia vou-te escutar. Um dia vou-te escutar, venho aqui e faço a emissão contigo. Vamos então continuar com música. E o nosso amigo e ouvinte, o Nuno Faria, exatamente, ele acabou de me fazer uma chamada de vídeo por WhatsApp, que ele hoje estava insistente, e eu lá atendi, e não é que ele está de bike. Exatamente, ele está a andar de bike, está todo fluorescente, se vocês o virem, é um homem que está perto do mar, está perto do mar, está numa esplanada, está com a coluna no volante da bicicleta, está a beber uma cerveja, bebe com moderação, Nuno, e eu tenho duas músicas para ti. Agora quem tem músicas para quem? Sou eu tenho duas para ti. Vais ficar com a que é dos Chutes e Pontapés, e depois vais ficar com a da Iris. Mas vamos começar pela da Iris, porque depois é que vai encaixar a banha dos Chutes e Pontapés. Eu vou dizer quais são as duas músicas e elas vão tocar seguidinhas só para ti. Este homem que tanto dá o pedal só para estar à beira-mar. Exatamente. Então a da Iris é Atira-te ao Mar, Nuno, atira-te ao mar, que assim refrescas. E depois, aí se ele cai, se cais de bicicleta, aí se tu cais, Nuno, que te vais tornar. Vais ficar então aqui com estas duas musiquinhas só para ti, que és um grande ouvinte então da Rádio Arc-en-Ciel. E se você também é um grande ouvinte da Rádio Arc-en-Ciel, ligue para cá, faça um pedido musical ou uma dedicatória. Estou à sua espera. Então, estas duas agora é para o Nuno em especial. Bora aí. Atira-te ao mar e diz que temperare. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Deixaste a mão. Já estou farto de pensar em ti. Tens uma mania que até dá dó. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Atira-te ao mar. Beijo-me da boca e chama-me Tarzan. Beijo-me da boca e chama-me Tarzan. Vou dar o mar feito um cão. Na choque nem barbicão. E nem sou queres é um cador. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Atira-te ao mar e diz que tem parar. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. que temperarem. Atira-te ao mar e diz que temperarem. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Atira-te ao mar e diz que temperarem. Atira-te ao mar e diz que temperarem. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Beija-me da boca e chama-me Tarzan. Mais balde de vídeo. É isso mesmo, conquistando você com muito som e muita qualidade. Só aqui no estúdio da Rádio Arcanciel. É isso mesmo, bora lá continuar com mais musiquinha. A próxima é para a noite. É para a noite com os Resistência, bora lá. É isso mesmo, mais vale pedir. É, porque a próxima música é dos Bela Trama, por isso preparem-se. A próxima música vai deixar você doido. Doido! Doido pra dançar. Pois é, assim ficamos aqui com esta musiquinha dos Bela Trama, este grande sucesso musical deles, eles que têm uma banda indiana do Castelo. É isso mesmo, bora lá então continuar, vamos ficar com mais uma deles, mais um tema, e este é o Labirinto, e não a outra que escutamos. Eles têm vários, aliás, eu até estava a passar vários, mas torna-se repetitivo. Vamos então continuar aqui então com o Labirinto dos Bela Trama, bora, música. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Eu vi a luz em ti, a sorte quando te conheci, o pulso em grito no peito, querer repousar no teu leito, o sarar de um coração desfeito, o despir de qualquer preconceito, o querer ancorar nesse amor, trilhar novos prazeres entre a dor, libertar a loucura que sinto, e perder nesse teu labirinto que existe no teu coração. Estar contigo de mão na mão, afundar-me nesse teu olhar. Se és um sonho, não quero acordar. Eu só quero para sempre ficar. No teu labirinto, no teu labirinto, no teu labirinto, teu labirinto. No reflexo da água, o meu rosto encardido e a ânsia no peito cresce assim desse jeito, como um tiro perfeito e medido. Na surpresa fui agarrado, ao amor eu fui acorrentado e agora estou aprisionado. Pois é, assim ficamos aqui com o Labirinto e esta grande música dos Bella Trama. É isso mesmo, agora vamos então dar uma voltinha lá pela Météo France. Não, não vou nada dar uma voltinha para a Météo France. Vamos antes até Portugal. Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O tempo para hoje, parece que está para lá, chuvazinha, chuvazinha lá para o sul de Portugal continental, também no arquipélago dos Açores. Isso é para hoje, mas hoje já não interessa muito, interessa mais é amanhã. Pois é, para amanhã está previsto então chuvas apenas para o norte, para Braga e Viana do Castelo. Será a chuva ou aguaceiros para Braga e chuva fraca ou chuviscos para Viana do Castelo. As temperaturas essas em Viana do Castelo, 21 graus de máxima, 25 para Braga, 29 para Bragança, 29 para Bragança, isso mesmo, 27 para Vila Real, 24 para o Porto, 24 também em Guarda, 25 Viseu, 25 Aveiro, 27 graus para Coimbra, 36 para Castelo Branco, 26 para Leiria, 29 para Santarém, 29 também para Porto Alegre, 29 exatamente para Porto Alegre. Depois temos então aqui Lisboa com 27, 28 para Setúbal, 31 para Évora, 31 também para Beja, 23 graus para Sines. Temos ainda 24 para Sagres, 31 para Faro, exatamente, 31 grauzinhos em Faro, que bom. É, e vamos agora ao arquipélago dos Açores, então para amanhã teremos 25 graus para Santa Cruz das Flores, 25 também para a Horta, 23 graus para Angra do Heroísmo e alguma chuva e aguaceiros fracos, 24 graus de máxima para Ponta Delgada, e no arquipélago da Madeira teremos então 26 graus de máxima para Porto Santo e 25 graus para o Funchal sem chuva. Estas são as previsões do estado do tempo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, então para Portugal continental e os dois arquipélagos, tanto o arquipélago dos Açores como da Madeira. Bora lá então continuar com mais uma musiquinha. Vocês estão prontos? Gostam da música, não gostam? O que é muito bom. Já estamos então quase chegando às 17 horas. Só nos resta mais uma horinha e um minuto. É isso mesmo. Vamos então aqui à música da Bela Senhorita do Diapasão. Bora lá. Vamos ficar então com esta musiquinha para todos vocês aqui na Rádio Arcancial. Horas, dois minutinhos e vamos então continuando com música. A próxima é uma música, aliás vão ser duas, vai ser o tema Obrigado e depois Que Sorte a Minha. De quem são as músicas? As músicas então são da Vanessa Miranda, iremos escutar agora Obrigado e depois de seguida Que Sorte a Minha. Estas duas musiquinhas que irão passar então aqui na Rádio Arcancial. Bora lá, vamos com isso e vamos com muita música. Então escutando aqui Vanessa Miranda, bora lá. Com tanta curva e 1,80m, nem sabes se é real ou se é pura ficção. É muito stock a mim dar areia para o teu caminhão. Eu admito que é difícil para mim. Estou no limite de te dizer que sim. Então deixa-te levar. Já tens o teu lugar no chato particular. Quiseste brincar, mas brincaste com a pessoa errada. Apaga a luz porque o treino é à porta fechada. E agora vais, o teu caso eu conheço bem. Parece veneno, que brindo e bebo. Não consigo controlar. Conheço o teu olhar, sei que estás a gostar. Yeah. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Pois é, pois é, assim ficamos aqui com a Vanessa Miranda e este lindíssimo tema, Que Sorte a Minha. Que sorte a nossa de termos uma cantora deste nível. Ela passou nos ídolos. E também uma dentista, ela é dentista também. Ela que esteve dando uma grande entrevista esta semana que passou na nossa Rádio Lusa, lá em Paris. Exatamente. Então, bora lá continuar com mais música para você. Obrigado à Vanessa Miranda por estes lindíssimos temas que ela tem. Nós vamos continuar então com mais música, muita música portuguesa para vocês. Aliás, já só temos mais uma horinha. Exatamente. E agora vamos ficar com a Carolina dos Landes. E com o tema musical dela, Não Me Importo. Eu também não me importo. Bora lá. Um dia destes vais bater à minha porta a dizer que já não dormes de tanto pensares em mim. Eu sacudo os ombros e grito que não me importa. Sempre te avisei que irias acabar assim. E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só eu sei o tanto que eu já chorei sozinha. Se queres dar um dizer que já não comes de tanto pensares em mim. Eu rio e pergunto, não eras tu quem achava que ia ficar melhor quando chegássemos ao fim? E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha e que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só eu sei o tanto que eu já sozinha. Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu renasci na despedida. Tu não vês, eu sigo de cabeça erguida. Tu não vês nada. O grito da tua raiva não me acorda. E se não sentiste o romper da corda, eu não me importo. Eu não me importo. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, eu também não me importo. Nadinha. Nem me importo que deslize. É, é isso mesmo. Com a Ana Moura, vamos deslizar. Vamos lá. Desliza com a Ana Moura aqui na Rádio Arc-en-Ciel. O caminho que a tua mão nunca esquece nunca, em vão trampolim no meu coração, sem parar. Que acontece na escuridão, fica entre nós e o colchão, trampolim no meu coração, vem pousar. Deixas-me acolher, o meu olhar é teu. Começamos no chão, se for para chegar. Estar um vistas. Pela pista vais deixando pistas. Passos que queres que eu siga para te achar. Tuas mãos de gelo, mar no teu cabelo. Se eu me solto no teu corpo, eu vou deslizar. Despes-me com o olhar. Sem parar. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. E se o corpo balança, eu vou deixar. Despes-me com o olhar. Despes-me com o La FM en couleur. Pois é, essa Ana Moura, ela desliza tanto. É isso mesmo. Quem não desliza, mas salta e salta bastante. E no festival do Imigrante em Paris, já foi há duas semanas, no Festival do Imigrante de Paris, ele saltou do palco abaixo, ele teve que dar uma cambalhota e lá se levantou de novo e voltou para o meio do público. Este nosso grande cantor, o Diogo Pissarra, ele que também é júri lá no programa da RTP. É isso mesmo, o Diogo Pissarra está por aqui também com dois temas musicais. Monarquia será o primeiro e seguindo ainda O Amor de Ferro em segundo lugar. Então fiquem por aí com estas duas músicas, Monarquia de Diogo Pissarra e Amor de Ferro. Mostra tudo o que tu fazes para me manter sempre tão perto de ti. depois a gente encaixa na conversa. Sempre tão perto de ti. Sabe um pouco e quando sais pelo regresso. Sempre tão perto de ti. É como um puzzle onde encaixa peça a peça. Sempre tão perto de ti. Mas nos teus olhos, se quisermos, acontece. Sempre tão perto de ti. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Lève-moi au passé, onde tudo era eterno. O nosso amor era de ferro. Ninguém nos fazia cair. Eu sei que nunca é tarde para te dar o que te devo. Porque às vezes ainda penso, como é que nos deixei cair? Eu sei que nunca vou voltar a estar tão perto de te conseguir tocar. Mas como é que eu te explico aquilo que não fez? Eu sei que nunca vais deixar entrar tão cedo alguém que te deixou para trás. Mas estou no mesmo sítio. Como é que não fez? Vou chegar do fim do mundo. Não trago ouro nem estrelas. Trago preces do futuro. Trago o teu nome das veias. Nunca é tarde onde te espero. Nem inverno quando chegas. Podes vir a vida inteira. Não te vou deixar cair. Leva-me ao passado. Leva-me ao passado. Onde tudo era eterno. Tudo era eterno. O nosso amor era de ferro. O amor era de ferro. Ninguém nos fazia cair. Mas eu sei que não quer tarde para te dar o que te devo. Porque às vezes ainda penso, como é que nos deixei cair? Eu sei que nunca vou voltar a estar tão perto de te conseguir tocar. Mas como é que eu te explico aquilo que não fez? Eu sei que nunca vais deixar entrar tão cedo alguém que te deixou para trás. Mas eu estou no mesmo sítio. Como é que não vês? As melhores. Eu sei que nunca é tarde para te dar o que te devo. Porque às vezes ainda penso, como é que nos deixa cair? La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, Diogo Pissarro, e a potência desta música. Isto é inacreditável, como é que um moço... que ele é um moço, ele é muito mais novo do que eu. Como é que um moço destes se sai tão bem então no mundo da música? Ainda bem que é assim, a juventude tem. Temos que ter a juventude com qualidade e com boa voz. E temos muita. Até temos aqui os Calema. É isso mesmo. Calema, vamos falar um pouquinho dos Calema. Não vou contar a história da vida dele, mas vou-vos contar quanta audiência eles têm, pelo menos no Spotify. Pelo menos no Spotify, o Amar pela Metade, esse grande tema, tem 13.181.126 reproduções. Depois temos o tema Te Amo,

c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Non vamos dejar que acaben con la nuestra fe no amor. Até o dia que os nossos olhos se cruzaram, eu duvidei. E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei. Just for you. Nada me desce. Sorriso lindo, eu beijo infinito e amor. E se Deus quiser, vamos ficar até o fim. Quero bailar, colada a ti. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo. I want your love, cuida de mim. Tudo fica mais fácil, everything is beautiful. Quiero un beso. I just need you in my life. Yo requiero su amor. Oh, caro corazón. Yo solo quiero un beso. I just need you in my life. Yo requiero su amor. Te quiero, mi amor. Sabes que yo te amo. Sabes que yo te amo demais. Oh, Pois é, assim ficamos aqui com os Kalima, este lindo tema, espetacular. Quem também tem muitas visualizações ou audições das suas músicas também no Spotify é quem? Pois, é ele mesmo, Matias Damasio, que já esteve aqui em França, não há muito tempo. Matias Damasio, ele tem uma música que é o tema Como Antes. 25.178.139 visualizações ou audições para o Matias Damasio neste lindíssimo tema que ele cá tem. É esta a próxima música, Como Antes. Como Antes já nunca, nada, nunca mais fica, porque ao dar clique e vocês escutarem já vamos então mudar isso tudo. Vai mudar os números. Então vamos lá ficar então com o Matias Damasio. Grande abraço. Aproveitar e mandar então para Monceluar. Um grande abraço, você que está aí desse lado escutando então a Rádio Arc-en-Ciel em 96.2 FM ou através da internet radio-arc-en-ciel.com radio-arc-en-ciel.com. É isso mesmo, podes nos escutar em qualquer lugar do mundo. Então um grande abraço para si, deixe estar aí desse lado com o Matias Damasio. Ser teu ombro amigo, tu tens tudo. caímos. Olha-nos, somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante, em direção à lua. Em direção à lua. As melhores, na melhor. Olha, nós às vezes tropeçamos. E há dias quase caímos. Olha nós, somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Quero que bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Pois é, que não vai em direção à lua, sou eu. Eu não, eu gosto de estar aqui com vocês, gosto de estar aqui no estúdio e gosto de estar na vossa companhia e com as vossas participações aqui no programa. O mais vale pedir, agora sim já se acalmou um pouquinho. As pessoas ligam, muitas nem querem conversar, fazer pedidos musicais, mas ligam, ligam, as pessoas ligam. Então, vamos passar a mais uma musiquinha. É, esta próxima promete. A próxima música, como é que mesmo? Acho que é assim. A próxima música. A próxima música vai deixar você doido. Doido! Doido pra dançar. Isso vai dar, nem eu, mas vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje, e mesmo que ele fosse, faria tudo de novo. E ainda que pareça louco, mas ouve. Shall I? Se disse algo que te magoou. Mira que ele moe, mira que ele moe. Que os dois, depois desta briga, fazemos as pazes. Amor, beijo daqui. Amor, beijo dali. Abraço bem apertado. Ninguém mais quer sair. É bela, muito bela, belíssima. É top. É top das galáxias, como eu costumo dizer. Eu gosto muito de dizer galáxias. Não sei porque a minha dicção no que sem escutar o meu galáxias. Parece que a subiu. A minha dicção é assim mesmo. Pois é, meus amigos, vamos continuar. Já estamos na retinha final, a 16 minutos e 47 minutos. Segundinhos de terminar então aqui o meu programa, mas não poderia acabar o meu programa sem passar esta lindíssima música, a nova música dos Opção, com o tema musical Gata Assanhada. Ai, as arranhadelas. Vai lá então ficar com este tema. Um grande abraço para eles, para o Tiago e para o acho que é o já nem sei o nome deles. O Tiago sei que é, o outro não. Então, pessoalmente ainda não os conheço. Depois será inesquecível assim que os conhecer. Será difícil eu esquecer então o nome deles. Mas até lá, olha, assim ficamos. Vamos então, Gata Assanhada dos Opção, para todos vocês aqui com a Rádio Arcancial. Bora! Com ela vai roubar-te a guita. Se estás com ela, só querer curtir. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ai, ai, ai. Esta gatinha assanhada dos opção está muito, muito boa. Está arranhando, ela arranha. Faz-me um grrr. É o que está a dar, é o que está a dar. É, agora faz-me um grrr. É, vocês já viram aquele vídeo que se tornou viral? Faz-me um grrr, um grrr. Quem é que me vai fazer um grrr a mim? Ninguém me faz um grrr. Ai, Deus meu, o que não me fazem? Vocês não me fazem um grrr, pois não? Tá bem, então eu vou fazer um com uma mão. É, é isso que diz o nosso amigo. O Saulo Ricardo. Bora lá, vamos a isso. Gosto muito de tudo, essa lá da solução. Faz-me uma com uma mão, faz-me uma com uma mão. Gosto muito de tudo, que eu assia ao melão. Faz-me uma com uma mão, faz-me uma com uma mão. Sempre gostei de cuidar de mim. Faço muita dieta para ter o corpo ideal. Malho no ginásio mesmo assim. Só como coisas boas, nada que me faça mal. Gostei de cuidar de mim. Faço muita dieta para me sentir melhor. Malho no ginásio mesmo assim. Só como coisas boas para agradar ao meu amor. Mas o que mais me atrai é fruta tropical que não. mais vale pedir. É isso mesmo, mais vale está então. Mais vale pedir está então chegando ao fim. Você já fez uma mão? com uma mão? Você sabe o que é uma mão? Uma mão é só uma mão. O braço, a mão, o pulso, o ombro. Ou então a fruta, uma mão. Já fez? Não? Não fez o grrr também? Então ninguém fez? Não, esta gente não faz nada. Deus me livre. Vamos lá ver o que é que faz a nossa amiga Yasmina. A Yasmina tem aqui uma música com 13.088.001 reproduções. Esta é a que está em primeiro lugar então da Yasmina. E vamos então escutar esta música com o tema Solteiros. Bora lá. E já estamos na retinha final. Ai, é. Olha ela, há quanto tempo, sava, sava. Como é que estás tu e a tua vida tá comum? E o teu broto ainda tão juntos. E ela disse, a gente acabou, já tem um tempo, mas também não quero mais, sou sincero. E depois disse, homem quando quer, é burro demais, e eu também cansei de brincadeira. Depois eu disse, esqueci só agora também tua conta. Vou te levar tua casa e aonde? Lembras quando a gente era jovem? Foi por um pouco mais. Tá solteira agora, olha também tô. A nossa cena antiga não resultou. Tu para um caminho e eu para outro. Mas nunca é tarde pra começar de novo. Estás tão coisinha, eu nem sei te explicar. A postura toda contigo tá falhada. No passado eu te avisei, baby, eu te avisei, que nós íamos nos encontrar. Dizer que já tenho saudades, mas sei que não preciso porque eu sei que sabes. Já tenho um tempo que ando na tua, e sempre que estou nu, só penso em ti. Ligavas a meio da noite, hoje imagino se um dia fosse como sonhamos ser eu tua mulher. Só se não quiseres, deixa pra lá, sei que estás a contar. Deixa-te escolher minha casa e onde. Se quiseres ainda temos tempo, é só ficares um pouco mais. Estás solteira agora, olha também tô. A nossa cena antiga não resultou. Foste para um caminho e eu para outro. Mas nunca é tarde para começar de novo. Estás tão coisinho, eu nem sei te explicar. Minha postura toda contigo está a falhar. No passado eu te avisei, baby, eu te avisei, que nós íamos nos encontrar. Mais vale pedir. Mas é, o mais vale pedir termina então hoje assim por aqui, ok? Apenas me despedindo de todos vocês. Já sabem que agora só terei então a próxima emissão, que é no próximo sábado, dia 19. E depois só voltarei para transmitir e fazer o programa Mais Vale Pedir só no dia 6 de setembro. É isso mesmo, tanta semaninha de férias que vão, que isto me vai saber tão bem. É sério. Vai, gente, eu volto então aqui no dia 19, que é já no próximo sábado, ok? Depois vou estar de férias e o programa Mais Vale Pedir volta então para setembro. Então vou-vos deixar com a minha musiquinha de saída. Antes de mais, grande abraço a todos, boas férias a quem vai de férias. Já façam cuidado quem vai de carro. Façam cuidado, bom devagar para chegar depressa, ok? Tchau, tchau, até para a semana. Fiquem com Deus, sejam felizes. Façam alguém feliz. Tchau, tchau. Yo, yo, está na hora de fechar, mas calma aí. Ruanas, vai embora. Mas volta no repito, sábado que vem o encontro está marcado. Das 3 às 6 está garantido o legado.